Pra quem pensava que eu sumi, tô de volta no jogo. Morri pro mundo, pro pecado e nasci de novo. Lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Demorou, mas entendi que ele me amou primeiro. No estaleiro, igual navio sendo reconstruído. Foi mais ou menos parecido o que Deus fez comigo. Pois quando todos acham que não tem mais jeito, Cristo quebra o vaso com defeito e faz outro perfeito. Ele é o oleiro, é o dono e nosso barro. Se está torto, destruído, então vai ser moldado pelas mãos dele que esculpe a perfeição. Pra Jesus não existe nada que não tenha solução. A prostituta, o traficante e o bandido, estelionatário, o mentiroso e o andarilho, são tudo eles porque mudaram da água pro vinho. Espírito Santo os convenceu, mudou os seus caminhos. Outro trajeto segue o rumo, nova história. Deus te garante, existe lutas, mas não tem derrotas. É só vitória, eu com ele somos maioria. Com ele ao lado, desistir é pura covardia. E quem diria, não abandona quem sempre pecou. Mesmo sabendo, em todo tempo você abandonou. Veio pros seus, infelizmente os crucificou. Se você nega, mata todo dia quem sempre te amou. É desse jeito, não tem mais jeito. É o que dizem as pessoas que não tem Cristo no peito. É desse jeito, sempre tem jeito. Porque de Deus nós somos um povo eleito. É desse jeito, sempre tem jeito. É só você se arrepender de coração e dizer: Cristo, eu já sei. Sei que é difícil, a vida é dura e você se entrega. Mão estendida do Senhor você rejeita e nega. Se desespera, descabela pra encontrar saída. Porta de entrada pra sair é o dono da vida. É Jesus Cristo essa porta que você procura. E só depende de você porque a escolha é sua. Verdade nua e crua, fazer o bem ou ser maldito. Deus não força a barra, te deu o livre-arbítrio. Capacidade individual de tomar decisão. Deixar o mundo e vir com Cristo ou abraçar o cão. É ilusão o que o mundo te oferece. Não te dá nada e quando dá o que você não merece. É só estresse, depressão, confuso, não tem calma. De camarote a morte assiste sem perder sua alma. E o inferno bate palmas, pois você perdeu. Cristo te deu uma grande chance, mas você não se arrependeu. É desse jeito, não tem mais jeito. É o que dizem as pessoas que não tem Cristo no peito. É desse jeito, sempre tem jeito. Porque de Deus nós somos um povo eleito. É desse jeito, sempre tem jeito. É só você se arrepender de coração e dizer: Cristo, eu já sei. Sou pecador, mas estou arrependido dos meus pecados. Ó Senhor, Criador do Universo, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, eu te peço. Sei que não mereço ter o meu nome no livro da vida, mas hoje aceito Jesus Cristo, minha única saída. Meu Senhor e Salvador, és o resgatador. Te agradeço pela chance, entende o seu amor. A salvação em minha vida hoje tem sentido. Mesmo caído, Deus levanta, dá rumo ao perdido. Hoje sou filho, fui comprado por um preço justo. Pelo sangue no calvário do cordeiro mudo. Veio ao mundo, se fez homem, foi sempre tentado. Mostrou pra todos que é possível esquivar do pecado. Então não tema, sou teu Deus, sempre estarei contigo. Porém sem santidade não vai morar comigo. É desse jeito, não tem mais jeito. É o que dizem as pessoas que não tem Cristo no peito. É desse jeito, sempre tem jeito. Porque de Deus nós somos um povo eleito. É desse jeito, sempre tem jeito. É só você se arrepender de coração e dizer: Cristo, eu já sei.